Atlântida, Atlântida, Atlântida. É comer bem, né, cara? Bem comido. Comer bem. Bem comidinho. Comer bem, porque daí tu faz o balanceamento, né, cara? Entre proteína, carboidrato. É isso aí, comer bem direitinho. Uma da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico. E já deixando a primeira mensagem do dia. Comer bem. Comer bem, casamento, eu não entendi a relação. Não, comida. Comida. É o Pretinho Básico da segunda-feira aqui na Atlântida. Com Coca-Cola. Abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do PB e Panvel. É você sempre bem, como os amiguinhos do Pretinho. Fala, Amaral! Aí, Amaral, de camisa branca, hein, Amaral? De camisa branca. Mr. P de camisa branca, hein? Pô, bacana. Fala, Potter. Boa tarde. Beleza, boa tarde, Marcos Piangers. Cara, eu queria aqui já começar pedindo desculpa por não ter participado hoje de manhã dessa solenidade que eu acredito que aconteceu aqui no prédio. O desensacamento do mictório do banheiro masculino. Ah, sim, tá muito. Não tô ligado, desensacaram o mictório, sim, velho. Hoje de manhã, provavelmente com uma cerimônia. Verdade. Presidente da empresa, não sei. Certo. Porque há mais de... Não, o Serginho Dalmiro só. Eu fui pra Londres, cobrir as limpezas, ainda estava ensacado. Voltei de Londres, o Potter foi pra Montreal, estava ensacado. Voltou de Montreal, estava ensacado. Eu fui pra Torres. Hoje de manhã. Eu fui a Bento, voltei. Nos 15 anos da dona Canoa foi ali. Está desensacado o Mictório. Uma salva de palmas pra gente que tem Mictório de novo. Que beleza, todos os responsáveis. Brasil! Muito bom! E é importante o mictório, né, cara? Claro, até é importante o mictório num banheiro com dois boxes, né? É. Duas casinhas, dois vasos e um mictório, sendo que o mictório estava interditado. Aí complica. Sim. Depois do almoço complica. Foi obra da Copa. Não sei quanto a vocês, mas pra mim é muito difícil fazer xixi no vaso sem cair nenhum pingo pra fora. Pra mim é muito difícil fazer cocô no mictório. É legal, eu não faço. Mas o assunto a gente pode mudar agora, né? Pode mudar o assunto neste dia. Dia 8. Boa tarde, Peter. Boa tarde. Ô, Porã, desculpa, Porã. Não te cumprimentei, é verdade, Porãzinho. Cumprimentei também e faltou cumprimentar a estrela móvel do Galpão Criolo. Neto Fagundes. Aê, meu compadre. Oi, agora há que se fazer uma ressalva, né? A estrela móvel do Galpão Criolo, porém, a ala masculina do Galpão Criolo. É, agora tem que deixar. Porque a ala agora, o Galpão tem uma representante, né? Da ala feminina também. A Xana. Exatamente. Ex-colega do Potter. Ex-colega do Potter no Alegrete, né, cara? Beijo. Oi, querida Xana Miller, abraço, querida. Potter cresceu com a Xana? Foi na Xana. Não, na verdade eu passei só. Mas aí, só um ano familiarizado com a Xana. Ô, meu, hoje é dia do asfaltador, cara. O cara que bota o asfalto na estrada. Esse aí sofre, cara. Dia de calor, né? E geralmente deixam pra fazer nos dias de calor. Quando tá 40 graus, vamos asfaltar lá em Diada. É, isso aí. Aí bota os caras pra asfaltar. Só que ganha pouco e quem ganha bem é o chefe dele, que mente pra gente, vai colocar 15 centímetros de asfalto e bota 3. E aí abre tudo que é buraco, eles vão ter que ficar tapando buraco. Eu e o Porã fomos visitar um hangar certa vez, né? Exatamente. O hangar e as aeronaves que estavam no hangar era de um cara que tinha uma empresa que asfaltava. Asfalto. Ah. Inclusive, fomos orientados a não encostar as não mãos. Não toca aí! Não toca na asa do avião, que tava tudo cromadinho, que né? Que lindo, e aí cara. Não pode, porque a mão deixa engordurada a asa. Eu tava com avião. Os dois, né, esse mesmo dia, e eu falei assim, qual é o problema de engordurar uma asa? Vai voar igual. Não, mas é que tem que ficar brilhante. É o seu... O seu asfalto lá não... E voa, é bom... O senhor do asfalto não quer que... É bom não fazer pergunta. Maravilha, hein, cara. Imagina esse cidadão, imagina a vida desse cidadão que asfalta as estradas do país. Eu nem imagino. Não, que asfalta umas 5 vezes por ano. Exato. Todas as estradas do país. Mas ok, né, cara? Paramos por aqui. Hoje também é dia do nordestino. Um abraço a você que é nordestino. Obrigado, magnata. É, ontem teve uma matéria muito legal sobre talvez o maior dos nordestinos, o ícone. Dos nordestinos no Faustão. No Faustão, não, no Fantástico, vocês viram? E vai ter semana que vem ainda. Vai ter semana que vem. Eu acho que isso aí vai ser um filme que vão fazer sobre o Dominguinhos, né? Já fizeram, né, cara? Um filme e isso está sendo uma forma de propaganda. Ah, o Dominguinhos. O Dominguinhos, que fez as cenas ali, né? Um documentário chamado Milagre de Santa Luzia, que ele reúne o acordeon do Brasil inteiro, mas né? Esse é o Dominguinhos, tu tá falando. Dominguinhos. Não, isso que o Festa tá falando é o Gonzaguinha. Gonzagão. É o Gonzagão. Ah, não, Gonzaga. Não, eu falei Dominguinhos, desculpa, cara. Ah, não, desculpa, é o Gonzagão. É o Gonzagão, rei do Baião. É isso. Gonzagão, rei do Baião. Gonzagão é um filme, é um filme do diretor de Dois Filhos de Francisco, o Breno Silveira, tá fazendo. Eu acho que já fez, né? Luiz Gonzaga. Tá terminando o filme, Luiz Gonzaga, de pai pra filho, lança assim. Tem filho no O Gonzagão, o Gonzagão que prestou uma homenagem ao Pedro Raimundo, um artista catarinense, que se pilchava, né? Usava a indumentária gaúcha pra tocar. Apesar de ser catarinense, ele se vestia... Não, baita artista. Autor de Adeus Mariana, clássicos da música considerada música gaúcha. Adeus Mariana mas é dele. Ele era catarinense. E o Gonzagão sempre disse que começou a usar o chapéu de cangaceiro e aquela roupa de vaqueiro inspirado no Pedro Raimundo, que foi um cara que ele viu e achou que era bacana identificar a região com uma indumentária. Aí ele passa a tocar sua sanfona branca, né? Uhum. Gonzagão. Catarinense. É o Pedro Raimundo catarinense. Influenciou. Influenciou na fotografia, né? Mas os caras usam couro lá porque é tudo muito seco, né? É puro galho, né? É que arranha muito. Isso. Arranha muito. Eles passam a cavalo. Pra arranhar, eles usam uma jaqueta de couro. Pode crer. É isso aí. O James Dean fazia isso também? Por causa quem? Da jaqueta. James Dean, a jaqueta de couro. Não, o James Dean era outra moto. A pedrinha do asfalto. Ah, tá. O cara que tem os aviões. Que é o cara dos aviões do hangar que vocês estavam. Exatamente. E sabe que nessa onda de documentários, agora em novembro, também saiu um documentário sobre a vida do Marcelo Yuca. Que era baterista do Rapa, tomou foi seis baleado. Tiros, foi baleado, seis ou oito ou nove tiros, não me lembro quantos. E agora tem um documentário sobre a vida dele que vai sair em novembro. O Yuca, que foi vice do Freixo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não teve segundo turno, né? O Paes ganhou. O Paes ganhou, mas o Freixo, que é o candidato do PSOL, ele foi o cara que inspirou aquele personagem dos direitos humanos do Tropa de Elite, né? E o Yuca era vice na chapa dele, na Prefeitura do Rio. E agora 28% vai ter um documentário. Do Caetano Veloso, Chico Buarque. Exatamente. Não conseguiu ir pro segundo turno. Aliás, tô louco pra ver a biografia do Mestre Brinco quando sai. Ô, cara, não, mas não, vamos falar assim, ó. Vamos falar de política, vamos falar do resultado das eleições. O Fortunati foi reeleito prefeito de Porto Alegre. Teve 65,22% dos votos. Em Florianópolis, o César Souza e o Jean Loureiro vão para o segundo turno, o que é uma pena para o rádio, né, cara? Para o rádio e para a televisão, o segundo turno é uma pena. O César recebeu 31,68% dos votos e o Jean Loureiro, 27,37%. Os dois voltam assim a enfrentar, então, no dia 28 de outubro. Quando é que começa o segundo turno na propaganda eleitoral? Para a propaganda eleitoral? Quarta, eu acho. É, daqui a uns já dias. Começa agora. É, rapidinho. César Souza estudou comigo. Quem? Estudou contigo? Estudou comigo. No Bardal, lá na primeira série. Filho do César Souza da televisão, né? Ele é o César Souza Júnior, né? Uhum. E o Jean é também conhecido lá da minha família, os dois. Olha aí, tu tá vota lá? Bom, né? Tu vota lá? Voto lá. Foi não, votar? Ontem eu nem saí de casa. Eu também Marcos não. Pianges. Eu nem saí de casa. Não foi justificar? Não fui nem mas justificar. Dia mais fácil ontem. Tem até 6 de dezembro pra fazer isso. Me dei o luxo de ficar com a minha família, passear com a minha filha, fui ver um filme no cinema, fui no Megazone lá jogar videogame, nem fui, nem aí. Eu perdi 5 minutos pra justificar. Muito tranquilo. Não é, eu fazia isso, mas daí eu, pô, já acordei meio tarde, daí eu pensei, deixa pra lá. Olha só, de lista de quem entrou, não, no vereador tinha um monte de gente, né, celebridade ou pseudo-celebridade. Cara, né? O vereador mais votado da cidade, de Porto Alegre, é meu primo Pedro irmão, Ruas, né? Pedro Ruas. O Pedro Luiz Fagundes Ruas. Mas que baita nome de vereador, Pedro Ruas é nome de vereador. Tem que Ruas, né? Tem que ser de Ruas. Ele aí que foi o mais votado. E o segundo mais votado, João Delia. Exatamente. Que tá dentro dessas celebridades, ó, quem se elegeu aí pelo Brasil, Verônica Costa Fanqueira do Rio de Janeiro, se elegeu. O Washington Coração Valente. Caxias do Sul. É vereador também, né? O Aurélio Miguel do Judô também se elegeu. O Tarcísio, jogador do Grêmio, se elegeu. O João Delia, a gente já falou. O Fabiano se elegeu? Não. Nem o Dinho. Também não. Nem a Tia Carmen. Nem o Marcelinho Carioca, nem o Dinei lá em São Paulo. Cara, 800 poucos, quase 800 votos fez. Pouca gente votou nela. Cobra muito caro pelo serviço, né, cara? Que falsidade. A mulher pera não se elegeu. O compadre Washington não se elegeu. A Rosana do Comuna Deusa. Era candidata, não se elegeu. O Serginho BBB, aquela bichinha, sabe, pintada? Sim. Não, Marcelinho Carioca, não. E o Agnaldo Timóteo também não. Também não, né, o Agnaldo Timóteo. Finalmente, né, porque o Agnaldo Timóteo há muito tempo se elege. Mas queimou muito a foto nos últimos anos. Não só a foto, né, queimou outras coisas também. Com apenas 17 anos, Gislaine Ziliotto foi a vereadora mais jovem eleita nesse pleito. Aí. Ela foi a mais votada de IP na Serra Gaúcha. Já fui lá. A Gislaine vai completar 18 anos em 1º de janeiro, dia que assume a vaga. Só por isso ela pôde concorrer, porque o cara, pra assumir, tem que ter 18. Isso aí. Já em Pelotas... Pelotas, o candidato mais velho venceu o desempate à vaga de vereador. Vocês viram essas? Candidatos Salvador Ribeiro e Azilda Burkley empataram com 2.210 votos. Ah. E o critério para desempate, então, foi a idade do mais velho, né? Do Salvador, que tem 65, e ela tem, a Zilda tem 63. Pelotas, que é a única cidade gaúcha que vai ter segundo turno. Seja, seria legal aproveitar agora para discutir, não a gente, né, mas discutir aí no âmbito de tá difícil hoje. Segunda é sempre difícil. Foi o cinema de ontem, o Tico e o Teco, Marcos. É complicado. Eu conheço Barcelona e Real Madrid. Não pode mais cavalete, né? Cancela todos os cavaletes. Não proíbe. Cara, não pode a vergonha dos Santinhos na cidade. Pelo amor de Deus, a gente chegou de madrugada, de sábado para domingo, aqui a sujeirama. Já estava Porto Alegre, a imundice que estava essa cidade. O cavalete ainda se recicla, né? A madeira. É, o santinho não pode ser reciclado, porque ele é sujo e molha. Então o santinho não é lixo seco. Totalmente. Em contrapartida, a prefeitura de Porto Alegre deu um belo exemplo de limpeza, porque ao amanhecer dessa segunda-feira, foi impressionante ver a cidade assim. Mas ainda na Zona Sul lá não chegou isso aí. Vou te falar que hoje de manhã eu percebi que tinha muita sujeira. Porque tu tinha falado isso de manhã no pijama, né? E aí eu fiquei reparando. Sabe que tem uma reportagem de um programa de judiciário de internet, de televisão, assim, né? Só que na internet. Então é um programa de vídeo que diz que bota em xeque a confiabilidade da urna eletrônica brasileira. Eu vi, né? O vídeo. Tu viu também, assustador, né? Meia hora de vídeo e é assustador. O Brasil tá ultrapassado no sistema... Não, o Brasil que é referência mundial na apuração, né? Em função da urna eletrônica. Da agilidade da apuração. Só isso, né? Na Argentina é urna eletrônica e tu vê o teu voto no papel. Tu ganha uma cédula, tu vai lá, marca, e aí tu vê no papel, e tem países que já cai direto numa urna o voto, tu vê o teu voto, aperta lá, corta, já entra numa urna. O Brasil tá atrasado nisso aí. E tem vários problemas no Brasil, a gente tava conversando na viagem até, né? Com problemas de vereador que votou nele, e aí o cara, isso em várias cidades, numa urna foi conferir e não tá o voto dele lá. Eu tenho um nego velho que separou da mulher dele, porque ele e a mulher votavam numa urna, teve um voto. Separou. Isso é um pequeno caso, problema de foto, não aparecer a pessoa que tá ali, sabe? Verdade. Urna que teve menos voto daquilo que votou, não é mais tão confiável assim. A Alemanha, a Holanda usou essa urna brasileira antes do Brasil e largou de mão porque não confiou. A Alemanha fez teste e não confiou. Paraguai fez teste e não confiou. Então tu pode ter certeza que vai continuar por muito tempo no Brasil. Estados Unidos debocha, em Portugal a gente é piada por causa dessa urna aí. Né? E aí os países que adotaram, nenhum usa a urna eletrônica brasileira. Todos usam um sistema mais moderno. E ontem mesmo o Alexandre Garcia se vangloriava na final da transmissão das eleições da Globo desta urna eletrônica, né, e desse tempo recorde de apuração que se tem na eleição no Brasil hoje em dia. Porque a eleição termina às 5 da tarde, antes da meia-noite, tu já sabe todo mundo que ganhou. Tem um depoimento nesse vídeo aí que denuncia, que informa que as urnas eletrônicas são devassáveis, são como é que fala? Vulneráveis. Obrigado, compadre. Tem um vídeo onde uma senhora diz: ah, eu botei o número do meu candidato, confirmei, e apareceu a foto de outro. Pô, aí é bravo, né, cara? E geralmente se fala nesse documentário que essas eleições, as municipais, são as mais fáceis de burlar. Sim, né? Porque tem poucas coisas, define, poucos votos definem um vereador e até um prefeito em cidades menores, claro, né? Claro. Obviamente que em São Paulo, Porto Alegre, cidade muito grande, com muito voto, é difícil, né, de fazer alguma coisa. Agora, nesses pequenininhos, aí aparece. Mas tem que ter uma forma de comprovar a votação que aconteceu. Se não existe uma forma, convenhamos que qualquer candidato que foi derrotado tem o direito de reivindicar. E por que não reivindica? Claro, então, tem uma forma segura que deve existir. Tem um extrato, obviamente, porque senão também vai virar uma baderna. E digo mais, no Brasil sempre se tem mania de encontrar e ficar fuçando e desconfiando de tudo que é feito. Ainda bem, né? Que legal, né, Pedro? Ah, né, Pedro? Eu acho muito legal isso, Pedro. O brasileiro também gostar de fuçar e descobrir coisas. É uma tendência, assim, do povo querer estar sempre algumas pessoas futricando ali, encontrando coisa como tu se o povo fosse sacana. Eu não defendo nem acuso. Então, ela tá aí. Estou dizendo do outro lado gente, da moeda. Tem gente com vários processos no Brasil. Aliás, um cara ganhou, um candidato a governador ganhou o direito de se defender. Perfeito. E o TRE falou o seguinte, não, outras eleições. Ah. Falou, não, então tá tanto pago os peritos, 2 milhões de reais. O cara disse, não, vocês pagam o perito. E aí os caras, não, nós vamos pagar e pá. E tem um discurso do Lewandowski, o mesmo Lewandowski lá que votou a favor do Jadiceu lá, dizendo que é um absurdo isso, que blá blá blá, que tem que acabar com esses processos judiciais contra a urna eletrônica. Falando isso aí, e aí tudo chega lá e pá, pá, acaba bá, bá. Corroborando, né? Que realmente estranho, é. Eu, se fosse o governo brasileiro, eu ia pagar os peritos e ia provar. Se aqui, essa ó, não urna é nada. Realmente é esse fenômeno, como a gente vê a cada eleição, esse sucesso todo, a gente tem que ter mais garantias de que ela realmente. É isso aí que se apresenta, né? Porque se há dúvidas, tem que ir atrás e ver. O que confirma, o que pelo acontecer. Menos confirmou para nós ontem em relação ao Fortunati, é a boca de urna, né? É a pesquisa feita na hora do voto. São Paulo deu tudo errado. São Paulo foi ao inverso. O Russomano, que era líder absoluto. Não, mas já vinha caindo há muito tempo. Não, o Russomano não chegou a ser líder absoluto. É que a última pesquisa. Nas últimas semanas. Ele estava despencando, mas tem uma tendência. A última pesquisa sempre é colocada 4 dias ou 5 dias antes. Então continua caindo. Que o Russomano paga de bonzão, né? Só que acharam uns vídeos antigos dele bulinando umas minas no carnaval. Aí não, peraí um pouquinho, velho. Não, peraí, né, cara? Que sociedade hipócrita é essa que a gente vive? Mas é que ele paga de aí, bom moço. Mas pode ser bom moço e pode um dia ter bulinado uma menina, como velho. Qual é o problema? Como é que é o bom moço que não bulinou uma menina, qual é o problema, cara? Qual é o bom moço? Até eu já bulinei uma menina. Tanto bom para ambas as partes, se as russomano aqui agora, velho. Ele disparou no começo com apoio de igrejas evangélicas e a classe religiosa. E aí, porque estava em primeiro lugar com um partido pequeno, só com 2 minutos na televisão, o Haddad e o Serra começaram a bater nele, que era líder das pesquisas, e ele sem espaço pra se defender, provavelmente 2 minutos só de televisão, acabou caindo em todas as pesquisas. E sem contar que todo mundo comentou, pelo menos os analistas políticos, que o Lula resolveu dar a cara pra bater, apoiou no final da O Haddad é o candidato do Lula, né? O Haddad. O Lula é do Maluf, né? Isso aí, Klepe, do abraço, né? Do aperto de mão do Maluf com o Lula, era pro Haddad, né? Exatamente. Era pra trazer voto pro Haddad. Tá aí, trouxe. Bom, a limpeza das ruas e calçadas na eleição de domingo em Blumenau virou exemplo para o Brasil. Olha aí. Diferente de outras cidades, Blumenau teve pequenos registros de santinhos espalhados. No sábado à noite, policiais militares foram aos principais locais de votação da cidade e fotografaram ruas e calçadas. Durante a noite, as viaturas fizeram rondas para que, caso fossem vistas pessoas jogando santinhos, fosse feito, então, o flagrante e os suspeitos detidos. Que baita exemplo, né? Baita exemplo. E conseguiram pegar? Daqui a 2 dias tem outubro, né, Malu? É verdade, mano. E o Geis, vem? Que dia volta? Hoje? Mais 6 vai estar. Que beleza. Mais um ano que a gente não vai para outubro de Blumenau. Mais um ano. Fazer o quê? Pois é. Fica crítico. Acho que é legal a gente começar a aceitar que não nos querem lá. É verdade. Não, acho que nada a ver. Começar a trabalhar com essa ideia. Sabe que não, cara. Sabe que não. Sabe o que a gente tem que fazer? Provocar a ida para lá. Mas a gente provoca todo ano? Não. Provocar oficialmente, falar com as pessoas que resolvem a nossa vida, a nossa ida pra lá. Assume essa, porra. Wallace, por favor. Brasil oficializa acordo com a União Europeia para isenção de vistos para viagens curtas de até 3 meses. A medida vale para 25 países, exceto Reino Unido e Irlanda. A medida é recíproca, portanto, vale também para os europeus que vierem para o Brasil por até 3 meses. Aí a gente podia fazer o seguinte, a medida é ok, menos para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Por quê? Porque assim como o Reino Unido e Irlanda são talvez os... Não são mais? Destaques econômicos. Não. Mas então por birra, só por birra. Só pra encher o saco. Por birra, tipo. Mas quais são os 4 países que liberaram aqui, não, só 25 estão liberados. Não, os 25 da União Europeia, mas 4 países que exigiam vistos não exigem mais. Eu ouvi no rádio, não sei. Tipo, sei lá, Suíça. Não temos essa informação aí, Magnata. Não temos essa informação aí, Magnata. Vamos buscar essa informação aí. Não, isso aí. Entrar na Alemanha não precisou de visto já há muito tempo, né? E aí, moço? Há mais de 10 anos não precisa de visto pra entrar na Alemanha. Entra no Google aí, cara. Desde o euro não precisa mais. Canoas tá liberado também. Canoas tá liberado. Nem na França, a reeleição, o Jorge tá tranquilo. Nem França, nem Inglaterra. Não, a Inglaterra precisa. É. Canoas, Gravata aí, Cachoeirinha, que é o nosso polo ali. Né? Pra Praia do Pinhal. Precisa, lá na precisa. Londres precisa. Tu faz na imigração ali uma entrevistinha e o cara te dá um visto pra 6 meses. É, dá um carimbo, né? Carimbinho. Mas o visto, uma roupa como de visto americano, tirar antes, passar na embaixada. Ah. Pegar a autorização de entrada, não. Isso não. Shopping não. 1:21, este é o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar uma girada aí. É verdade, amigo! É verdade! Cão tarado ataca a almofada. É verdade, cão tarado. O cão tarado. Cão tarado atacou a almofada. Olha as imagens. Cão tarado atacou. Ligeirinho. A almofada do ursinho Poo. A almofada do ursinho Poo, cão muito tarado, não conseguia olhar para o ursinho Poo e não queria. Aquela música do Jota Quest, né? Olha o cão tarado, diz aí, atacando a almofada. Vocês têm que fazer uma letra unânime, né? Pra que todo mundo cante junto. É verdade. Olha o cão tarado, diz aí, atacando a almofada. Pra economizar, a mulher lava a roupa no chuveiro e não usa papel higiênico. É verdade. Uma nova iorquina que não lava roupa na máquina há 3 anos. Meu Deus. E não gasta com o dinheiro e papel higiênico, limpa com a mão e depois lava a mão. Ah, que muito nojo, legal. Cara. Nojo por quê? Por quê? Economia sustentável, ecologia, é sustentável, uma menina que lava Eco 92, Eco 2002, é verdade. Brasil 2022, Brasil 2024, exatamente. É, e um russo nocateou a si mesmo ao tentar quebrar um tijolo na cabeça. É verdade. Tentou, caiu desacordado no chão, o tijolo permanece intacto. Já quebrei um tijolo na cabeça, Magnata. E ainda pena! Joga mais, vamos pro jogo! Eu quero saber quem é que assistiu ontem. Boa noite, galera! Boa noite, Boris. Tu tava de toquinha, tu tava de toquinha. Eu tava de palhaço, porque tem agora também. Quem? Tava bonita aquela fantasia. É, pra criança que é. Eu gostei das minas de biquíni. As minas de biquíni tava demais, né? Pra criança? Pra criança, pergunta só pras crianças. Começa cedo já. Programa bonito, pras crianças que ficam ali, ficam em pé, perguntas. Vamos pro jogo! Esse rapaz que é o representante máximo da cultura gauchesca. A família dele, quantos são da família? 40? 49 e meio. São 47 músicos, pai e mãe. Isso, a mãe também. Mas o vereador, o primo. O primo vereador. O tio não se elegeu. O tio não se elegeu. Tomou choque. Mas vou dar pena. Vamos pro jogo. Vamos indo, né? Vamos pro jogo do outro lado, além do gauchinho que eu apresentei agora. Ninguém vai campar pro gauchinho. O gauchinho é o bom garoto. Tô secando. O garoto esse, o famoso Corcundinho. Tá com a camiseta muito bonita. Muito obrigado pela passagem pra ir pro sul pra visitar minha família lá. Tava bom lá. Ah, muito bom. É a camiseta do patrocinador Dambilair. Dambilair. A bonita barca da Dambilair. Eu gostei. Vamos pro jogo. Pergunta pro Gauchinho. Gauchinho, presta atenção. É nome do prefeito reeleito da cidade de Porto Alegre. Pergunta atual. Nome completo, é. Trilha. A trilha não interessa. Cara, molhou a tela, não tem trilha, não enche o saco. É que eu fico me cuspindo, deixa a produção dar a bola pro Corcundinha, que esse não sabe nada. Nome do prefeito reeleito da cidade de Porto Alegre. Vou abrir o buraco. José Fortunati. Acertou, vamos seguir o jogo. O Corcundinha tá preparado, Corcundinha. Não, eu só jogo com trilha. Cara, parou a tela, não enche o saco. Vai com o mouse. Jogar sem trilha não interessa. A Manuela não se elegeu. Não interessa. Manuela 69. Agora sim, Corcundinha, presta atenção. Tira a trilha da pergunta. Nome da revista esportiva nacional. Clássica, consagrada, que tem no dobe aquilo que se fala do resultado de uma partida de futebol. Essa pergunta é difícil. A super é mais longa que essa. Qual é o nome dessa revista? Vamos fazer com o Joãozinho, com o Dr. Alceu, com o Mir, um grande jogo. Quem fica em pé com todo mundo? Baita ideia! O Potter fica em pé. É verdade. Não só eu, né? E atenção, aliás, para uma última notícia! Só eu tenho, você não tem, Marcelo. Manda ver, Marcelinho. Você não tem essa notícia. O mesário foi detido na manhã deste domingo em Curitiba pela polícia militar. Mas por que eu ouvi? Ele estava fumando maconha. Ah, não. Do lado de fora da sala de votação em que estava trabalhando. Tem que respeitar, né? É verdade. Tem que respeitar. O delito ocorreu no Colégio Estadual Eni Caldeira, no bairro do Bacaxeri. Imagina o cara, vai votando aí que o botão pega. Mesário foi flagrado consumindo a droga por policiais às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã, meu! Bem cedinho. Começando, né? Pra aguentar o tranco ali, o mesário o dia todo, cara. Verdade, ele protestava contra a obrigatoriedade de ser mesário e acabou acendendo uma vela. Não, peraí, não pode ser preso. É verdade, foi substituído pelo presidente da sessão eleitoral, o maconheiro mesário. É verdade, acabou. Não tem uma lei que não pode ser preso? É isso. Em flagrante pode. É, em flagrante. Em flagrante pode. Ah, eu vou matar minha mulher. Mas mataram a louca lá, atiraram na... Agora, no Pretinho, momento Big é menor preço. Olha só o que eu tenho pra vocês hoje aqui na mesa. Um notebook CCE 2630QM, velho. Rapaz. Ô, Feta, esse é o 2630QN ou QM? É o QM, cara. O QM é melhor. O QM, QM é o melhor de todos. Q de Q e M de top, Maria. Top de linha do CCE. Top de linha. Processador Intel Core i7, 8GB de memória RAM, 750GB de HD, placa de vídeo Intel Graphics 3000, conexão HDMI, Windows 7, acompanha mochila Targus. Sabe quanto, mano? R$30 mil. Ah, cara. Isso aí o cara não tira por menos. Mais barato que R$30 mil. 3.200, 3.500. R$1.998. R$1.998 ou em 12 vezes sem juros de R$166,50 no seu Hipercard. E venha pro aniversário do Big e aproveite, são milhares de produtos pelo menor preço, nego velho. E aí, nego velho? Fala, meu parceiro. Tudo bem. Querido. Nego velho comprou um tigre de bengala. Mas pra quê, cara? É, bicho de estimação, né, cara? Comprou todo mundo branquinho, né, nego velho? O melhor modelo que tinha. Pensando em ficar rico, ele alugou um salão e botou um anúncio. Venham ver o tigre de bengala por 50 pila, querido. Ninguém apareceu. Puta merda. Aí ele pensou, acho esse preço, querido, estou exagerando, vou trocar o preço. Venham ver o tigre de bengala por 25 pila. Novamente não apareceu ninguém. Que má fase. Hein, deve cara. Ser o preço, vou trocar de novo. Querido. Venham ver o tigre de bengala por 10 pila. Querido. Não apareceu ninguém de novo. Puta. Aí ele voltou, disse, vou mudar esse anúncio. Venham ver o tigre de bengala de graça! Opa! Aí bombou. O salão ficou pequeno. Era um monte de gente lá dentro. Aí o nego velho fechou as portas e botou outra placa. Saída do salão sem pila! Se não pagar, vou soltar o bicho! Ô, Feder, falando em bicho de estimação... Fala, Pia. Por favor, meninos do Pretinho, me ajudem. Tô desesperado, minha calopsita. Não. Se perdeu no dia 7 de outubro. Ah, não. Ontem. Isso no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Tá na arena ao meio-dia. Ele sabe, ela, a calopsita, sabe cantar o hino do Grêmio. Tá ali. Ah, tá lá na arena do Grêmio já. Extremamente dócil. Cai no Beira-Rio essa daí. É extremamente dócil e atende por Pikachu, toda amarelinha. Pikachu, já tinha. Aí o negócio é tu encontrar uma calopsita e diz, canta o hino do Grêmio. Aí é essa, aí é a Pikachu. Aí chama a Pikachu, vem cá. É, quem encontrar lá informações, favor ligar. Vamos dar o número aqui? Baixo, melhor dar o e-mail, né? Eu acho que o número... Só um pouquinho, desculpa. O que era isso que tu estava subindo? A calopsita cantando o hino do Grêmio. Isso era o hino do Grêmio. É, ela sabe. Ela canta o hino na minha cabeça. Aliás, agora, se ela estiver ouvindo, ela vai repetir. Dá o e-mail, Everton. O e-mail, doa. Jennifer.coelho@... Ymail. É. O Yahoo, é o antigo Yahoo. É ponto com. Jennifer... .coelho@email.com Só quem perdeu, diz ela aqui. Calopsita é amarela, né? Só quem já perdeu um animal de estimação conhece uma dor tão grande, ela de um amor único e incondicional. É muito dolorido perder um bichinho de estimação, Magnata. Muito. Eu já tive uma proparoxítona dessa aí. Não, cara, calopsita. O Paulo foi mesário, Paulo. Eu já trabalhei de mesário também, né? Mas dormiu, né? Infelizmente. Curitiba. Curitiba uma vez, eu tava lá, mas não deu muito certo. Ô, Pause, desculpa sem querer te interromper. Pi, só pra gente encerrar, qual é que é o e-mail da calopsita? Jennifer.coelho@email.com Ok. Um e-mail bem complicadinho. Um coelho ou uma calopsita? Não, o sobrenome da família. É o sobrenome. Ah, coelho é o sobrenome. É, isso aí. Não dá pra prestar atenção no programa. Onde é que tu tá com a cabeça, Alexandre? Eu tô prestando, tô brincando. Foi mesário? Eu? Não, cara, não sei. Todo mundo, cara, sabe que se eu trocar de Alegrete pra Porto Alegre, certo que eles vão me pegar pra mesário. Então eu vou ficar Alegrete pra sempre. Eu ia gostar não, de ser mesário, cara. Eu ia ficar só tirando. Ê, senhor, como é que é? Beleza? Opa, pelo barulho foi no Vila, hein? Barulho foi no Vila. Essa é engraçada. Olha, 8h20 tu já tava. Tu sabe que na vida tudo é uma questão de percepção. A gente aqui tá meio que tirando uma onda. É, foi mesário. Pá, cara, tem gente que é mesário que pede pra ser mesário. É, porque ganha folga. Se inscreve. Tem, né? Não, além disso, porque quer lá três dias de folga, cumprir com o seu dever cívico e tudo mais. Eu fui 3 vezes mesário, eu acho. É mesmo, cara. Não acredito. Uh-huh. Cara, o Neco, cara, era o Neco. Já foi, tudo já vendeu um plano de turismo no aeroporto. Já foi mesário. Que idade tu tem, cara? Você é gato, tá 18 anos, RBS. Gato. Gato. É, já botou box de vídeo. Não, cara, o Pi começou cedo, né? Faz parte da maioria do Brasil. Não, e o pior de tudo, eu comecei a trabalhar muito tarde, isso que é pior. Fazia 68 anos. Junto, fazia o pijama de madrugada e vendia. Não, ele trabalhava com a Mary mesária. Mas olha que quando teve 19 anos, o Pi teve 8 empregos. Então aí quando ele fala, fui mesário, fui não sei o que. Ele foi testando, vendi, até parar no rádio. Aquele ano. Falando em começar cedo a vida, um beijo pra São Lourenço do Sul e toda a rapaziada de Pelotas. Ah, tá... Tayane, a Tainá, isso. O Gabriel, o pessoal de Pelotas. Galera de Pelotas que fez uma balada no Pretinho, 5 anos com o patrocínio do Big da Nova Skin. Muito bom. Lotado mais uma vez, pessoal, num dos lugares mais divertidos de ir lá, o mais redneck clássico Roots. Um abraço pra todo mundo que tava lá e que lotou, a Raquel. O que é redneck, cara? Redneck é pescoço vermelho. Não, tá, mas o sol, de trabalhar na roça, de trabalhar... Ah, pode crer. Entendeu? Todo dia a gente tá aí trabalhando o tempo todo e tal. Esgotaram lá o Salão Cunde. Tava muito Salão Cunde. E um abraço pra banda da Rosa, que foi a banda que ganhou um Empurrão Nova Skin, que tava tocando lá. E já tem o som produzido pelo Educar, vai ser muito legal. Em breve vai estar aqui na rádio. Maurício! Maurício! O que é isso? Filma, Maurício! É piada interna, é piada interna. 27 pras duas e as classificadas aqui, ó. Piada interna. Olá, amigos do Pretinho, meu nome é Leonardo, tenho 19, moro em Santa Maria, quero vender o barco do pai. Opa! O motivo é que o meu pai é militar, foi transferido pro Rio de Janeiro e não tá a fim de levar o barco. Olha pai, só. Mas, pô, Rio de Janeiro é que é o lugar pra levar o barco. Não, tem um barco em Santa Maria, agora vai pro Rio e quer vender o barco. É. Dá pra ir de barco pro Rio de Janeiro, costeando assim, Brasil? Dá. Claro que dá, né, cara? Não é aconselhável, mas dá, né, cara? E o óleo é fácil. O Amir Klink foi até O Almir, o nosso Almir Klink, cara. O Almir Klink vai pra Cabo Frio de vez em quando com o guri. O Almir Klink. Almir Klink. Fundei o Klink RBS. Pois então, o barco é um leve forte CLX 600, com 4 bancos, console pra volante, escada, suporte pra motor elétrico, viveiro e cooler. Viveiro? É o cara que se quiser criar uns passarinhos no barco, entendeu? Viveiro é onde tu pode viver no barco. Lá embaixo tem um quartinho. O barco tá novinho. Tá falando sério? Não tá falando sério. Vai no Google. Bota aí Google Images e bota aí um leve forte CLX 600. Onde é que é o Google aqui, cara? Os caras tiraram o Google daqui, meu! Meu pai tá querendo 7.500, o barco é 2011. Comprado em 2011, usado apenas 4 vezes. É o tipo do negócio. Imagina o marido em casa no almoço, um dia viu uma propaganda ou na novela, falou: ah, que legal, um barco. Vamos comprar um barco. Mas é tipo a mulher de um amigo meu que comprou uma coisa pra fatiar queijo e presunto. Nunca usou, cara. 2 vezes. Não adianta. As coisas que não é a dele. Entendeu? Não era dele o barco. Era dele. Mas enfim, tá querendo vender por 7.500. Hã? Viver é um tanque. É, deve ser pra botar pesca os peixes e bota aí. É de pesca, eu imaginei que fosse. Eu imaginei que fosse isso, mas como o Potter disse que sabia. Ó, mortos, o cara já deixei em Lambari 3 dias no viver e não morre. É, que beleza, cara. Ah, é? Pra que serve o peixe vivo ali? Bom, viver então deve ser uma gaiolinha, uma jaulinha dentro da água, né? Pro, sei lá como. Claro. Não, não tem como. Não tem como, é, tá água, né? Peixe fresco. É burro. Não, uma redinha bem fininha. Tu pesca de manhã, até tu chegar em casa, de noite. O peixe tá vivo, mas aí a garganta dele é que pega o gonzalo. Tá, ô cara, vamos vender o barco do cara? Vendo o barco do pai, @gmail.com. É, lá fora com o pai. Vendo barco do pai, @gmail.com. O pai não tá falando comigo. Caros pretinhos, quero vender o caminhão do meu pai por causa. Olha isso, velho. Que beleza. Olha aí, vendo o Volvo do pai, é esse. Porque ele quer comprar um novo, é o Volvo NH 2006 Globetrotter com 600 mil quilômetros, que para um caminhão desse ano é muito pouco. Ele tá em ótimas condições, o caminhão... Pois não? Que ano que é o caminhão? 2006. Pô, e é dos caras do Globetrotter, né, Magnaldo? Que bem. Pô, que legal, ver, hein? É, tá em ótimas condições o caminhão, tá em Pantano Grande, os contatos, ou o contato é vendo Volvo 2006, @hotmail.com. Ah, eu queria ter um Volvo desse. Imagina passar por cima dos caras, te atrapalhando. Meu Deus. É, eu não, vai dar lugar. Não, Protásio abaixo ali, tu dá só luz alta. É. Ô, Alexandre. Oi, Almir. Saiu a pesquisa. Que pesquisa? A pesquisa de poça de urna. Hã? Saiu a pesquisa de poça de urna. Boca de urna. Poça de urna. Como poça? Nós pegamos todos os santinhos que caem nas poças. Juntamos tudo, estamos contando até agora. Mas pra quê? Pra saber quem que vai ganhar. Mas já deu, já saiu o resultado. Vai dar Manuela. Não vai. Vai ganhar a Manuela aqui. Não vai dar. Já deu Fortunati. Vai segundo turno, Manuela e o Roberto Rubaina. E São Paulo não vai dar? Não vai. São Paulo, Russomano, saiu aqui nossa pesquisa de Bolsa de Urna. Aliás, vocês viram o discurso da Manuela ontem? Não. Depois do resultado e tal? Não, que baita discurso. Não. É? Baita discurso. Porque os caras lançam tudo, a pesquisa sempre sai de noite, né? Pesquisa do resultado. Nós é a boca de urna. De urna. Só novidade, né, meu? De urna. Sai de dia. Muito bom. É a boca de urna. Fala aí, Amaral. Eu acho até que nessas horas é mais confortável fazer um discurso de derrotado. Mas tranquilo, né? No Rio é Brizola, hein? Não, eu... E aí sai meio por cima. É a primeira vez que a Manuela perde uma eleição, né? Não, já perdeu pra prefeito. Ela já foi candidata na última eleição. Ela foi candidata. Abraço foi. Pra Angela Albino, que vai ganhar em Floripa. É a segunda vez que ela perde pra prefeito. Já. Sim. Santa Marinha ganhou a Ellen. Mas Almir, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar que a RBS faça esse trabalho com seriedade. Gravata, né? Aí, Anabel. Aí não era Maria fica, Rosário. Fica tranquilo, fica tranquilo. E Canoas, tá, a Gisele. Não para, 23 não para. Minutos para as duas. Deixa o Amaral. No fala. No segundo bloco, depois dos comerciais, as datas do Planeta Atlântida 2013. Oi! Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Já botei isso no Twitter há 3 meses. E aí eu não, não, mas aí agora é oficial. É oficial. Trilha na voz do Pretinho Básico. Entendi. Oficial no Pretinho Básico. Entendi. Tudo que a gente tem para informar sobre Planeta Atlântida, a primeira, a oficial informação vai ser dada sempre aqui no Pretinho Básico, na Rádio do Planeta. Desqualificou a minha informação. Potter desqualificou todo o meu curso de jornalismo e todo o meu já fez trabalho com fontes. Só abriu o olho. Muito obrigado, Luciano. Não era a minha intenção. Eu queria te falar umas coisas que ele fez no sábado à noite. E ó, na sexta-feira a gente mostrou um pedacinho da versão 2013 do tema do Planeta Atlântida. Galera enlouqueceu e pediu pra gente mostrar um pouquinho mais. Então hoje vamos mostrar mais um pouquinho. Boa. Da versão 2013 do tema do Planeta Atlântida, que já não é nem tema, é hino. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Atlântida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 16 minutos para as duas. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. E aí, doutor Alceu, como é que tá a coisa? Tudo certo, doutor Peter. Vamos falar de futebol então nesse momento aí, doutor Alceu? Vamos. Coisa boa futebol, né, doutor Alceu? Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Grêmio ganhou, o Inter empatou e o Figueirense perdeu, doutor Tudo Peter. Igual, não, como não, sempre, não, né? Tá mais ou menos bem assim, né? Nesse clima, Brasileirão. Notícia, o Figueirense antiga. Perdendo bastante, o Inter é o time que mais empata e o Grêmio que mais ganha. O Figueirense não perdeu, né? Não, aquilo não foi uma derrota. Foi amassado. Foi uma lavada. Aquilo não é uma derrota, aquilo é vergonhoso para uma instituição. Tu sabe que eu fiquei muito feliz, sabe por quem, cara? Vocês vão querer me matar agora. Pelo Ronaldinho Gaúcho. Pelo Ronaldinho Gaúcho. Fez um gol e chorou. Ele perdeu o padrasto, perdeu, né, cara? O padrasto e tá primeiro, com a mãe com, primeiro gol que ele faz, que ele fez, é, tentou o cruzamento, acertou no ângulo do Wilson e se ajoelhou e começou a chorar, lembrando da perda. Que coisa. Que silêncio agora? Não, não, nada. Não, tá, perda tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não, porque o Maurício, que sempre reclama de assuntos paralelos... Tô te ouvindo. Eu reconheço dessa vez. E aí, doutor Alceu, o que mais? Série B. Doutor Peter, na Série B, o Potter acompanhou todos os jogos, doutor Peter. Sim, é verdade. E aí, B? Uma semana inteira de jogo, né? Avaí perdeu, São Caetano ganhou, péssimo pro Jack. Goiás ganhou, péssimo pro Jack. Não, só fala dos catarinenses. Não, mas é que interessa. Interessa o Jack, né? O Joinville saiu ganhando e aí deixou o Grêmio Barueri empatar. péssimo pra ele também. Ainda sob Série B. O Criciúma ganhou 2-1 com o gol do Zé Carlos aos 49 quase do segundo tempo. Então o Criciúma tá quase classificado. E o Vitória da Bahia ganhou 1-0, passou o Criciúma. E o Mr. P viu o melhor jogo da rodada no Brasileirão, né? Ah, fora de série. América e Atlético Paranaense foi 1-0 pro América. Não, mas o que aconteceu durante o jogo? Não, mas olha só. O que aconteceu no Paraná? Saiu ganhando o América, o Atlético empatou, virou para 2-1. 2-2, 3-2, 2-2, 4-3 de virada, 4-4 e aos 49 virou. Do segundo tempo, o Paulo Baier fez 5-4. Caraca, meu! E aí terminou a partida. O interminável então, foi o Paulo Baier. E foi péssimo resultado pro Jack, porque o Atlético Paranaense chegou lá e encostou. Agora tem uma coisa, eu não sei, desculpa, Marcos, rapidamente, vocês viram o jogo Barcelona e Real Madrid ontem? Sim, fora de série. Como o cara vê um jogo desse com um estádio com 90 mil pessoas dentro? Tu não quer mais ver futebol brasileiro, né, o Barcelona não é mais o mesmo, hein? Ah. Maurício. Não é, cara. Bom, eles sabe que o Barcelona no campeonato. O Barcelona continua o mesmo, cara. No espanhol, foram os primeiros pontos que eles perderam. Sete partidas com o adiante, 6 vitórias e um empate com o de ontem. Exatamente. Mas eu entendo o que o Maurício falou. Não e é na aquele temporada, Barcelona que o Barça tem 5 viradas, né? Ganhou 5 partidas virando o jogo. Ontem seria aí o Cristiano Ronaldo então tem 4. E aí a diferença do Cristiano Ronaldo pro Messi, bom, os números do Messi são maiores do Cristiano Ronaldo, né? O grande azar do Cristiano Ronaldo é que existe o Messi, na verdade, né? E aí na hora da vibração do gol, ali mostra o que é cada um. Cada ser humano tá exatamente na vibração. Na hora da vibração. O Messi sai enlouquecido, vibrando, assim, xingando, como berrando. E o Cristiano Ronaldo tem tempo pra pensar nele, pra provocar a torcida, pra fazer o pezinho no cabelinho que ele cortou, que fez o caminhozinho, né? É ele, né? Mas ele é demais, né? Isso é que é legal das duas partes. Os dois fazem parte da diferença. O Cristiano Ronaldo é um troço impressionante, né, cara? O cara olhar pra aquela massa dentro do Camp Nou e dizer, calma que sou eu. Sim, calma, e ele saiu dizendo isso. Calma. É que no ano passado, quando eles ganharam do Barcelona lá, ele fez o terceiro gol, que acabou. O Barcelona tava encostando no placar, ele fez o terceiro gol e saiu mandando o pessoal calar a boca. Lá, Renato, assim, sabe? Tipo assim, não é calar a boca, é baixa a bola, baixa a bola, tô aqui fazendo gol do título. Tu, talvez tu tenha dito uma coisa que, por isso, quem sabe alguns gremistas, como eu, acabem gostando do Cristiano Ronaldo. Gosto, e aí talvez a referência seja o Renato, né? Que era um cara meio debochado. Eu adoro o Cristiano Ronaldo também, eu tô contigo nessa. Olha aí, adoro o Cristiano. Ainda sobre Série B, eu queria perguntar pro Potter contra quem o Figueira estreia na Série B no ano que vem. Não saiu a tabela ainda. Existe uma grande possibilidade de ser contra o Avaí. É, contra o Avaí, um clássico. Há uma semana atrás... que é o final. Há uma semana atrás eu falei, acho bom o Figueira se preparando e fazendo planejamento para a Série B do ano que vem. O Pinheiro, calma, Pipo, não. Não, mas agora foi, né? Uma semana agora atrás. Foi. É a mesma depois coisa. Seis. A mesma coisa cabe de exemplo para o Sport Clube Internacional. Sport Clube Internacional encerrou o seu ano ontem. Né? Não tem mais chance na Libertadores. É o morto-vivo. Tem que ganhar. Não, o Inter agora partido, o Atlético agora, o Atlético Mineiro, já tem que botar time tem reserva. Tem ganhado o Atlético time Mineiro. Reserva. Assim, ó, orgulho colorado. Vamos, Inter! Vamos ganhar do Atlético, time reserva pro Atlético. Vamos acreditar. Vamos ganhar do Atlético e acreditar no G4. Vamos falar pra você, Paulo Gaúcho. Rapidinho, deixa eu fazer meu papel de colorado aqui, deixar um toque pra direção do Internacional. Pré-temporada... tem que ser contra times, contra equipes, enfim, contra grupos de pessoas que possam oferecer alguma resistência pro time. Não adianta fazer pré-temporada na Serra contra o time B do Bento Gonçalves, entendeu, velho? Com todo respeito. Mas acho que é o tempo, Fetter. Muito mais o tempo de trabalho do que qualquer coisa, né? Quem vai pra Bento Gonçalves vai pra Argentina, cara, e joga contra os times argentinos, cara. Mas não é um jogo que faz isso. A gente foi campeão do mundo. Vai se preparar jogando, velho. O Flamenguinho de... quando tá ruim, tudo tem que atacar tudo daí quando tá ruim. Posso ler um e-mail aqui? Vai. Que tem a ver com isso aí? Buenas PBs, nesse último domingo, o quadro Brasileirinhos, o Esporte Espetacular, mostrou a trajetória do nosso amigo Leandro Damião. Para quem viu, ficou a emoção de ver um vencedor sem muitas oportunidades e o exemplo de um ser humano raro. Tive a oportunidade de conhecer o Leandro assim que veio para os testes do Inter. Ficamos amigos e tive a honra de acompanhar um cara que ensina muito pelo seu jeito simples de ser. Leandro é aquele cara que tu põe o olho e deseja, esse merece. Na reportagem do Esporte Espetacular podemos ver um pouco de um gigante. Aí, ó. Um pouco de uma pessoa que não vemos mais por aí. Perguntado pelo repórter Thiago Asmar sobre que lição ele daria para os atletas que pensam em desistir do futebol, Damião respondeu e ensinou. Até hoje pisam em mim. Até hoje me falam que sou jogador de várzea, que não sou jogador de verdade. E eu acho que a cada momento em que uma pessoa te falar isso, você não deve rebater. Eu sei que não tenho habilidade, mas a cada dia eu tento melhorar. Em épocas de desesperanças, acredito que pessoas como Leandro nos dão forças para continuar lutando e buscando um mundo melhor. Valeu, Leandrão. Valeu, Leandro Damião. Manda um beijo pra ele, pro Christian, pro Michael, pro Pio, pro Rez e pra toda a gurizada que jogou com ele no 15 de outubro de Indaial. Olha que aí, beleza! Cara. Abraços, Wagner Lampert, o índio. Leandro Damião deve estar nos escutando, né? É um mestre, o Damião é um mestre. E o Damião tá sempre nos ouvindo, sempre nos ouvindo. E assim, ó, cara, pode ter qualquer crítica com relação a ele profissionalmente, mas a pessoa do Damião é um troço incrível. Tu sabe o que que o Damião faz quando ele marca gol no PES 2013? Vai pra câmera e faz o bigode do pai. Que demais, né, velho? Legal, né? E aí, Manau? Já pensou no presente que vai dar pro seu filho agora, Dia das Crianças? É, amigo, é sexta-feira. Olha só o que a Macrotec preparou pra você. Macrotec.com.br, o melhor do videogame, só se você consegue. PlayStation 3 por somente R$849. Vou repetir, é PlayStation 3 por R$849. Só um pouquinho, posso fazer um comentário rápido? Sim. Quem compra um Play 3, compra também um tocador de Blu-ray. Pode ver filme em Blu-ray. Pode pagar em 12 vezes de R$88. Olha isso, cara. Tem mais Xbox também por R$749 ou 12 parcelinhas de R$78. Não tem preço menor que o da Macrotec. A garantia de um ano em todos os produtos e o atendimento diferenciado. Lá você sabe exatamente o que está levando e é atendido por gente que só trabalha com videogames e jogos e quer te deixar totalmente satisfeito. Dá um pulo ali na Macrotec Games ou compra pela loja virtual macrotec.com.br ou ainda pelo fone 3377-6446. Repita! 3377-6446. Muito bem! Vamos! Ai, chegou tudo de novo! Já estamos em outubro, primeira semana de outubro, na verdade a segunda semana de outubro. Tá chegando a hora de divulgar as datas do evento. Não, as atrações ainda não. Primeiro as datas do Planeta Atlântida 2013. Essa semana, se não me engano, já starta, já começa a campanha publicitária do Planeta Atlântida 2013. Olha! Na TV, no rádio, na internet, no jornal, você vai pirar o cabeção no que vai ver esse ano. Então vamos liberar aqui as datas. Só que para liberar as datas eu vou botar então um pedacinho da versão 2013 do tema do planeta. Mais um pedacinho meu do tema Deus. 2013 do Planeta Atlântida. Sabe de quem é essa voz aí, meu? É decadente, não, não é posso decadente, falar. Decadente, não, decadente, mas com elegância. Que decadente, o quê? Claro cala que a é. Boca, velho. Decadência vê que é elegância. Não, não é, cara. Não é nada, claro cara. Que é. É que ela cantou essa música. Santa Catarina, 11 e 12 de janeiro. Vamos! E no Rio Grande do Sul, já se preparando para receber a maior festa do planeta em fevereiro. Já abre o mês com o Planeta Atlântida, 1º e 2 de fevereiro. Vamos! Delírio. Santa Catarina, então, 11 e 12 de janeiro, Rio Grande do Sul, 1º e 2 de fevereiro. Fique ligado na Atlântida para saber tudo e muito mais sobre a edição 2013 do Planeta Atlântida. É, eu vou dar um retweet no Potter agora, posso? O que, que o Potter fez? O tweet dele de 6 meses atrás, que já dava... Posso dar um retweet pode nele dar, agora? Pode dar um retweet nele. Beleza. 5 minutos para as 2, infelizmente não há tempo para mais nada. Não me aqui no Pretinho Básico, só para um anúncio, posso dar um anúncio, cara? Bah, coitado, sei. O Nego Velho não falou quase nada hoje, mas, né, tudo Nego bem, Velho? Tô até meio mal, tá? Ficou que é uma coruja, né, Nego Velho? Fiquei ali que nem uma coruja, falando pouco, mas observando. Então, olha aqui, ó, um cão chamado Boris. Qual, Boris? Boa noite! Olá, meus amigos, gostaria de pedir que divulgassem que o meu cachorro Boris pulou a janela e ganhou o mundo. Ah, putz, cara, ele tem muito medo de relâmpago, fica desnorteado quando chove. Aí relampejou, né? Eu moro no bairro Boa Vista, em Novo Hamburgo, na rua São Francisco de Paula. Por favor, divulguem, me ajudem. O cachorro tá já há 12 anos com a gente. Caramba. Só não botou a raça do bicho aqui, velho. Não botou a raça do Boris. É. Pô, que pena. É o Boris, né? Mas igual. Vê um cachorro, grita, Boris. A Lu Malman mandou pra gente aqui. Deixa eu mandar um abraço, Lino. Boa sorte, Lu. Quinta Malman. Qual é a cidade do cachorro? Novo Hamburgo. Um abraço pro João Pedro Facredin. João Pedro Facredin, que é ouvinte de 9 anos do Pretinho, tá fazendo aniversário hoje. 9 anos hoje, ele pediu pra mandar um tiroso, Almir. Tiroso! Deu, tá aí. Um abraço também pro Arthur, de 8 anos, que nos ouve e teve lá no Espaço Coca-Cola do Bourbon São Leopoldo, sexta-feira à noite. Espaço que vai estar aberto de segunda a segunda, a partir do meio-dia até as 10 horas da noite, pra todo mundo curtir iPads, jogar fliperama, videogame, curtir som, lá no último andar, lá em cima no Bourbon São Leopoldo. Espaço Coca-Cola. Cola, né? Espaço Coca-Cola, só pra galeria. Muito legal, eu tive lá sexta-feira. Muito bem, ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Tá na hora do Mr. P detonar a ata pra gente aí. E antes da leitura da ata, eu e o Porã, nós comentamos hoje no pijama pela manhã aqui, que não dá pra deixar passar a segunda, porque o assunto é o de domingo. Que coisa espetacular a cada domingo ver o The Voice Brasil, cara. A Globo acertou verdadeiramente. Muito todo mundo cheio, tá falando, cara. Bem nisso aí. Muito, é verdade. Quatro muito jurados legal. Espetaculares. Muito Lulu, legal. Carlinhos Brau, Cláudia Leite. Muito carismáticos, né? Carismáticos, dando quatro, show, Neyla. Todos é maravilhoso, meu favorito. Candidatos, e o que é melhor, deixar o Thiago Leifert no cantinho dele apenas fazendo o papel de apresentador, que também contribuiu em muito, porque a estrela não é ele. Aham. São os jurados e os candidatos. Então, fora de série, sensacional. Vale a pena. Tamo junto, é isso. Vamos aí. Pra ata. Vambora, três pras duas. Hoje é 8, né? Hoje é 8. Aos 8 dias do mês de outubro de 2012, mais uma edição do Pretinho, segunda-feira. Fetter, na abertura, deixou já a primeira mensagem: comer bem. Piangers salientou a reinauguração do mictório masculino do prédio. Maurício Amaral, Porã e Piangers visitaram um dia um hangar. O dono era um asfaltador. Isso. E não podia encostar nos aviões para não sujar o cromado. É, isso aí. Várias celebridades não se elegeram, de acordo com o Potter, que trouxe a informação. Entre elas, Agnaldo Timóteo, que conforme Peter, o mesmo andou se queimando nos últimos tempos e, de acordo com Porã, queimou outras coisas também. Potter deu um discurso sobre urna eletrônica. O assunto, então, virou urna eletrônica. Mr. P disse que existe uma tendência. Um adendo, Mr. P, a urna eletrônica. Não pode, desculpa, hein? Não, não, é que já não se manifestaram. Tem o tempo pra entrar ali, Porã. Então, desculpa. Tempo ali pra entrar. Entrou tem fora do tempo, de andamento ali foi pra mal, dar foi sentido. Mal. É que era sobre a urna eletrônica e alguns ouvintes já se manifestaram sobre isso. Teremos mais informações no programa da série. Boa, Porã! Ah, sinto seguir. Muito, Pi, lamento. Adendo eu no teu lugar, largava o de mão agora. É, praticamente. O casamento vai em crise. Olha, segue em crise. Segue em crise esse casório aí. O barulho no banheiro eu não posso ouvir. Potter deu um discurso sobre urna eletrônica. O assunto então virou urna eletrônica. Mr. P diz que existe uma tendência de alguns brasileiros de sempre estarem desconfiando de tudo. Potter não gostou da opinião de Mr. P. É. A mesa constatou que Mr. P, além de não ter sexo, agora também não tem idade, porque já fez de tudo na vida. Feita a saudação para o povo que esteve na balada do PB no sábado em São Lourenço. Na volta do intervalo, Fetter registrou que se emocionou mesmo que a mesa não gostasse do que aconteceu com Ronaldinho Gaúcho na hora do primeiro gol no sábado. Leandro Damião, quando faz gol no PES 2003, vai pra câmera e faz o bigode com os dedos. Vem aí o Planeta 2013, dias 11 e 12 de janeiro em Santa Catarina e dias 1º e 2 de fevereiro no Rio Grande do Sul. Feito! O programa terminou com o cachorro Boris, que se perdeu em Novo Hamburgo. Boa feita noite! A manifestação da ata, muito obrigado. Desculpa, Porã. Que é isso, Mr. P? Não. Vamos dar um abraço agora. Dá um abraço aí pra encerrar o programa. Dá um abraço. Grande abraço pra revista Café Virtual de Santa Cruz. Estamos na capa da revista este mês. O que eu falei? Falou lajeado. Eu falei lajeado? Falou lajeado. Mas é lajeado. É lajeado. Acertou mais uma. Lajeado. Cafévirtual.net. E está aqui o Raul, que é o proprietário da casa. Proprietário da revista. Nós estamos muito bem na capa da revista. Quanto é que é cada revista dessa aqui, Raul? R$50. Mentira, é liberada a distribuição gratuita. Valeu, querido, obrigado. Voltamos às 6. Pretinho Básico. Obrigado, Raul, querido. Leva nós lá pro Café Virtual de novo. Vamos fazer uma festa bacana lá. Olha só, logo mais às 3 da tarde, pra você que escuta Atlântida 94.3 e também pela internet, tem o Tá Vazando. Tá curtindo Tá Vazando, meu compadre? Muito, cara. Muito, tá muito legal. Vem um dia fazer com a gente aí. Ué, sou quando não tiver nada pra fazer de tarde. Sou parceiro. Quando não tiver nada pra fazer de tarde, pinta aí com a gente.